Αφόφημη, στάθαναμε το πάτσιο 3. Τα λίβρα τα πάτσιο 3 δια κιλού. Ο Μάικη Καλήμα βάζει αέρα. Sì, che Mike in Gia Lima, vive taxi via Alfa, mantém posição de da Juliette. Alfa mantém posição de da Juliette, Alfa, Alfa, Mike in Gia Passando o final na França, baixou e travou o Isco November Papá. Seguinte, o Isco November Papá, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 079. Índia Lima, livre ingresso na Juliette, vai aguardar na Lima para prosseguir. Livre ingresso na Juliette, aguarda na Lima para prosseguir. Torre 3520 da TAM para o táxi, está com 97 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 5 de autonomia. TAM 3520, táxi via Índia, na Charlie, reporte pronto para decolagem, ajuste 1014. Teve táxi via Índia, na Charlie, reporta pronto, 3520 da TAM. Estabilizando o GPS, 10 com 896. Por 896, complete aproximação, chame torre 18, decimal 6. Torre 18,6, com 896, parante. Fala pista 10, vento no 30 graus, 079. Alinhando 10, decolando, 3520. So Salvador, boa noite, 96. Boa noite, 96, continue a aproximação, guardando pista livre. Prossegue nessa escuta, boa noite, 96. Lima, Mike, cruzamento da 17, Mike, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. São 3520, decolada 47, controle 119, decimal 35, bom voo. São 35, até mais. ONU 896, livre pouso, pista 110, o vento 110 graus, 059. Livre pouso no zero, gol no 896. Controle de Salvador, eu tenho 3520, cruza 2000, Puca. 3520, vigilância, sobre a 190, sai da Puca. Então, 190 na Puca, tá? Solo aos 49, Olivrar, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Olivrar, Alfa Juliette 06, boa noite, 96. Pronto, procure estacionamento na posição 9, gol 1805. Gol 1805, tá livre, chame táxi. Chama. 120, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 2545, tá mais? Salvador, Portico 158, obrigado, full medical position, status position 11. Portico 158, clear pushback and startup, report when right to taxi. Push and startup, roof, go back for taxi, Portico 158. Salvador, voo no 606. Voo no 606, copia? Copia. Voo no 606, autorizado Maceió, 350 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5005, controle 119, decimal 35. Autorizado Maceió no 350, Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda. Esse Puca, transição Aracaju, transponder 5055, frequência 119, decimal 35. Agora, pode go. Report down 158, go ahead. Apresentou o plano de voo junto à sala S de Salvador, Romeu Golfita. Ok, stand by to start the pushback. O seu plano, os dados, prossiga 1510, confirma o tipo da aeronave para fazer a bordo. Está com 1010 pessoas a bordo, decolou de Valença 0250, porque eu chamando o Salvador, mais lá Romeu Golfito. Copiado, Romeu Golfito, o tipo de acampamento. Passar alta, tango 4, Carajá. O ataque de piloto é 62-65235, acionado 2-1. Romeu Golfito, acendo o código de responder 02-105, prossiga com o de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Ajuste em Salvador no 014. 2011, pro de Paris, para ingresso na corredor Interlagos, com o Romeu Golfito. O ajuste no 014, 1014. 14, pro senhor. Viva. Aerotax, voo 1805, 62 a bordo, 62. Alterna Maceió com 3 horas de autonomia. Voo 1805, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, reporte para decolagem, um ajuste no 014. Juliette, Alfa, na Charlie, reporta voo 1805 no 014. Report go 158, cleared pushback, report when right to fix. Continuing pushback. Bruno 805, ingressando na chave. Bruno 805, livre a linha de decola, pista 10, vento 110 grau 04. A linha e decola, 180. Portugal 158, approve taxi via Juliet, approach holding point on Charlie, report when ready. Via Juliet, holding point runway 10, approaching Charlie, call back ready in Portugal 158. Da colada 58, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa. Controle gol 1805, boa noite. Boa noite, gol 1805, contato na decolagem, suba ao 330, saída Puca. 330 na saída Puca. Portugal 158, feed, line up and take off, runway 10, the wind is 110 degrees, 06 knots. Clear, line up and take off, runway 10, Portugal 158. Salvador, boa noite, é o 1896. Acidente de deformação Delta. 1896, pronto, cópia? Pronto, cópia. 1896, autorizado João Pessoa 370 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5007 e o controle 119.35. Autorizado João Pessoa nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, Aracaju. 5007 é o transponder, 1935 controle, boa noite, transmissão. Boa noite, 96, correto, chame pronto para o push e acionamento. Olha, obrigado. Boa noite, 05, chame Recife, 126.85, alterna 12545. 2.5, 2.5, 4.5, muito obrigado, boa noite. Valeu, Golf Vito, torre 18, decimal 6. Vito. Patacango, Romeu, Golf Vito. Romeu, Golf Vito. Reporte final de 3 milhas, 1.7. Vito. Oi, Salvador, Gol no 7, 1.4. Sente na informação aqui, solicito autorização de tráfego para Maceió, nível 230. Ok, aguarde 30 segundos para a cópia, Gol no 7 ou no 4. Ok, não aguardo. Não, 17, passou em travão, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, livre pouso, pista 1 no 7, vento no 20 graus, 04 nós. Portugal 158, airborne at 04, the flight level now is 330. Flight level 330 for Portugal 158. Contact 119.35, we are Portugal 158. 119.35, 158. Salvador, Gano 606, para push do acionamento, está no 08. Gol no 606, autorizado, chame táxi. Camarada táxi, Gano 606. Gol no 7 no 4, copia? Na cópia, gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, autorizado Aracaju, 230 nível, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5010, controle 119.35. Oi, do Suzano, Ciclide, mantém, at level 330, Momo Departure. Momo Departure, pode ir, vai ver. 5010, controle incidente 1935, gol no 714. Gol no 714, correto, chame pronto para o push e acionamento. Chama na abrigada. Mantém Momo Departure and we will coordinate with Recife Center. Ah, Roger, pode ir, vamos ver. Pois é. O Golf Vito, seu solo 06, tem a frequência livre, uma boa noite. Portugal, 158, clear, direct to Mossoró. Direct to Mossoró, airport, 158, muito obrigado. Tá livre por estacionamento, chama para o táxi. Chamarão. Para o táxi, gol 1606, tem a bordo 111. 3 horas e 20 de autonomia, tá na Natal. 3 e 20, Natal, 111 a bordo. Vai seguir o táxi lento, observando a aeronave da companhia que tá puxando no portão 05. Assim que a mesma tiver terminado, tá livre prosseguir Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie. Chame quando lá pronto para decolagem. O QNH 1014 agora. Queira, fazer parte observando a aeronave. Juliette Alfa para o ponto para o Gonal 606. O Gol no 714 já iniciou o seu pushback? Já iniciou o pushback, Gol no 714. Ok, coordenando com a equipe de solo, então a aeronave da companhia vai passar à sua frente assim que tiver terminado o seu push, ok? Ok, coordenada com a companhia, obrigado. Portugal 158, call now Recife 12685, if enable 12545. 12685, enable 12545, Portugal 158.